sempre estão mudando de lugar. Oh, oh, oh, rolam as pedras, devem rolar. Sou como as pedras pra te encontrar. Rolam as pedras, devem rolar. Encontrar, ou não as pedras.